você esteja cuidando do seu. Se você gosta de falar sobre problemas, eu tenho um nome pra você. Samané, resolve meu problema aí. Todo mundo tem problema. Se você parar de mim, eu digo mesmo de você. Se quiser cuidar do meu problema, então resolve ele pra mim. Resolve meu problema aí. Todo mundo tem problema. Se você parar de mim, eu digo mesmo de você. Se quiser cuidar do meu problema, então resolve ele pra mim. Alguém esteve aqui, abalou a minha paz, mas de qualquer modo estarei bem. Antigamente eu vi as coisas de outro modo. Criei problemas pra você e pra mim, yeah. Eu vou falar em problemas, espero que você esteja cuidando do seu, que eu tô cuidando do meu. Se você gosta de falar sobre problemas, eu tenho um nome pra você. Resolve meu problema aí. Todo mundo tem problema. Se você parar de mim, eu digo mesmo de você.